querendo fazer jogo na mela, noiando a roupa truta. Cê tá ligado, é só mais um morto vivo, olho esbugalhado e nariz escorrido. Vida de cão, desse jeito nem cadela quer. Sai de ré, sem responsabilidade, né Zé? Perdeu fé, perdeu tudo, maluco, tá no escuro. Saco vazio de pé, sem esperança no futuro. Aí, maluco, cadê a habilidade que cê tinha na bola? No time da escola era o melhor sem droga. Só que hoje mudou, a droga só te afundou. Demorou pra se levantar, sai do poço de opô. Cê falou pra mim que ia mudar, no que pá de um tempo pra cá cê fez foi piorar. Ó que fita, né, já que você não tem fé no altíssimo, por ti fico triste, mano, fique sabendo disso. A droga me matou, o crime me matou, o sol se apagou, a fissura te matou. A droga me matou, o crime me matou, pra onde é que eu vou? Você olha pela dor. A droga me matou, o crime me matou, o sol se apagou. A mesma fita, vejo a mesma visão. Maloqueiro com isqueiro na mão, jogado no chão. Ó que fita, né? Mano, procure se levantar, pois existe um bom lugar e no chão cê não vai achar. Sei que pra viver como cê tá é cabuloso, mas espero que não venha conhecer o calabouço. Só desgosto daqueles que te querem tão bem. Big Ben, meia noite cê tá abraçado com quem? Com o crack, com a mela, com pó ou com a marafa? Nem me fala o que cê pega, vira fumaça, é palha. Me fale o que você quer pro dia de amanhã. Qualquer hora acorda arrebentado, teu bang jump. Então pula, pula, pula, maluco, sai fora, pula. Pula, pula, maluco, se joga, pula. Pula, pula, pula, eu insisto. Pare de andar na rua feito morto vivo. A droga me matou, o crime me matou, o sol se apagou, a fissura te matou. A droga me matou, o crime me matou, pra onde é que eu vou? Você olha pela dor. A droga me matou, o crime me matou, o sol se apagou, a fissura te matou. A droga me matou, o crime me matou, pra onde é que eu vou? Você olha pela dor. Tô louco pra cheirar mesmo sabendo que eu vou morrer. Suicídio total, aí maluco é mal. Acorde desse pesadelo e vem logo pra vida real. Mal querer eu vejo você, pele e osso tá pra morrer. De jeito vai se fuder, tenta tirar nem ver. Sai fora, pula, pula, pula, maluco, se joga, pula, pula, eu insisto, pare de andar na rua feito morto vivo.